Oi, bom dia, passou 90 aqui. Mike é com o Vitor, o time entrou no 0 no 3, reporte quando pronto para o táxi, parte 4. Controle Salvador, bom dia, 9136, cruza 210 para o 150, tem a informação quilo. Azul 9136, controle Salvador, ajuste agora, 1093, via chegada Mari, terça para 2000 pés. Via Mari, 2000, 4136 da Azul. Autorizado. Trip 5494, chame Recife, a frequência é 12685. Controle Salvador, bom dia, Oxanel 6225. Iniciando descida para 1160, seguinte da Lima. Um momentinho, Oceano 225, Trip 5514, recebeu o controle? Afirmativo, senhor, chamará Recife 12685, bom dia. Bom dia. Oceano 225, este é o controle Salvador. Ajuste agora, 1093, desça para 8000 na chegada Bonf. 8000 na descida Bonf com 1013, o Chanel 625. Eu estou 17, chame a torre na frequência de 1186. 186, pastor. Salvador, bom dia, pastor 17. Estou no 7 no setor norte. A intenção é prosseguir aqui, reportar na perna do vento da 10 para reportar para girar base. O altímetro 10 no 3, piste em uso no 0, vento 050 graus, são 062 nós. O pastor no 7. Gente, pastor, vai reportar na perna. Está na perna do vento, pastor. Afirmativo, pastor no 7. Mantenha. Porque tá um pouquinho afastado o pastor 17. Reporte na final da 10 baixar travado, mantendo a altitude 1 no meu pés ainda, o pastor 17. Reportará na final da 10, pastor 17. Mike e Juliette Romeu, controle. Escuta, senhor. Ok, apenas para sua informação, nós temos uma aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, um Embraer. Ele está agora a 3 milhas, cruzando o final da pista 17, prosseguindo em condições visuais para pouso na pista 10, ok? Ok. O Marcos já tinha está ciente do tráfego, mas não está no visual. Não se preocupe, ele passou agora o final da pista 17, está girando à esquerda para a final da pista 10, ele está a 1.500 pés. Ah, ok, grato pela informação, capitão. O visual mais grande, Romeu. Ah, positivo. Estou no 7 já avistado o trem embaixo travado? Está embaixo travado, pastor. Afirmativo, livre pouso no 0, o vento 050 graus com 07 nós, pastor no 7. Livre pouso da 10, pastor, 107. Afirmativo, Mike Covito, alinha e mantém, cabeceira 17, alinha e mantém. Alinha e mantém, é Covito. Azul 9136 está autorizado aproximação em LS. Livre LS, Azul 136. Oceano 225, via, chegada a Bonf, desça para 2000. Oceano 225, controle Salvador. Vito tem livre decolagem, piste 17, o vento 050 graus com 05 nós. Mike, é com o Vito. Mike, é com o Vito, iniciando a decolagem da 17. O senhor efetuou uma curva à esquerda? 5 grauzinho só, já tá voltando na prova de duna. Já tá com a prova de duna de novo. Tá positivo. Eu estou questionando, pois existia a possibilidade de uma pane no meu equipamento. Sem problemas, desculpas. Corre, o Mike é convido fora do solo, cara. Mike convido 109.8 ao controle, F44 decola, bom voo, até a volta. Até a volta, senhor, é convido 109.8. Controle Salvador, o gol 1434, bom dia. Bom dia, gol 1434. A chegada é a Mari. Quando você estiver pronto para descer, está autorizado 2 mil pés na via chegada a Mari. O ajuste 1013. 2 mil pés e a Mari 1013. O gol 1434. Controle, bom dia. Papa Romeu, Michael Curitor, Nicolou, Salvador, para Manati, BOB07. Solicita 1000 pés pro direto para Manati. É o Eco Vitor. Autorizado, Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Grato, é o Vitor. Meu cordial. Fala, Salvador, é o Mike, tá no direto? Passe 3, tá pronto? Pronto, vamos pegar estacionamento. Tá autorizado, seu táxi. Autorizado, semana táxi, como é que tá no Juliette? Golf, Golf Delta, já terminou o reboque, confirme. Ciente, Oceano 225, nós efetuamos duas chamadas para sua aeronave sem resposta. Na intenção de autorizar sua descida na via chegada até 2 mil pés. Ok, então autorizado via chegada 2 mil pés, Oceano 6225. Azul 9136, localizador em aproximação, redução em cheque para pouso, chame a torre 1186. 18 meses, senhor, muito obrigado, até daqui a pouco. Boa. Torre Salvador, boa, 9136, passou a dona, estabilizado na LS. Estimativa, o gol, Cogino. Azul 9136, altímetro no 013, conto na aproximação, reporte baixar travado. Azul 9136, visual com campo. Deixamos baixar travado visual, 9136, obrigado. Oceano 225, cruza a linha do litoral, inicia o voo sobre a Baía de Todos os Santos. Está autorizado a aproximação ILS. Está autorizado a aproximação ILS para 6225. Estado livre pouso, pistão no zero, o vento 050 graus com 05 nós. Livre pouso na pista no zero, 9136. Controle Salvador, passarinho 2223, informação Lima. Passarinho 2223, este é o controle Salvador. Ajuste agora 1013, desça para 8 mil na chegada. Bom, Bom dia, desce para 8.000 na chegada Bom, fica um ajuste no 03. Passa a linha 2223. Controle é o papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Tá mantendo o seu prevoo na rotatória, senhor. Se autorizado a seguir na vertical da CIA Aeroporto até a próxima cabeceira 107. Está autorizado a prosseguir. Autorizado? Positivo. Gato. Mike Juliette Romeu. Escuta. Ok, prosseguindo no voo, chame a torre agora, pois vai ficar muito próximo do campo. 118-612. 118-612, grato, Mike Juliette Romeu. Controle o torre, papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, vai ficar sobrevoando mais algum setor ou já vim pra pouso? Não, tá sobrevoando só o setor da CIA Aeroporto, senhor. E para regresso vai reportar. Afirmativo, mantenha o presente setor, que se for aproximar mais, é só nos comunicar. Ok, grato. Bom, se desce para 2.000 pés, passarelo 2223. Sete, três ataques, Juliette Alfa, ponte para a torre, 118, pessoal, 612, que liga 1013. 13, iniciando o táxi via Pátio Juliette Alfa. Como você chamar todos os letras meio mais tanto, Juliette? Aqui do campo. Afirmativo, Mike Juliette Romeu Noroeste, mantendo apenas distância, não se aproximando muito do eixo da 1-0, ok? Afirmativo, vai manter aqui a distância da final da 1-0. O azul 9136 no solo 51, no direito no 21, décimo 9. 29, senhor, obrigado, até daqui a pouco. O Mike Juliette Romeu, então, senhor, vai livrar o setor e vai com pro na rotatória. Ciente, agora a rotatória, Mike Juliette Romeu, ciente, mantendo minha escuta ainda. A sua escuta, Mike Juliette Romeu. Torre Salvador, bom dia, Xanay 6225, estabilizado no localizador. Xenê 6225, reporte quando visual, baixado e travado, altímetro no 0, no 3, para cheque, o vento 050 graus com 062 nós. Qual que reportará quando visual e baixado e travado? Para sua informação, informa helicóptero Robson 44, setor norte, rumo norte, não interfere na sua aproximação, 6225. Sente do tráfego, Xenê 6225. Salvador, é o Papa Romeu, Mike, Tango, Juliette, ponto de espera da 10, pronto. Mike, Tango, Juliette, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera da 10, Mike, Tango, Juliette. Visual com campo, Oxaná 6225, trem baixo travado. Afirmativo 6225, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 050 graus com 07 nós. Livre pouso, Oxaná 6225. A visual com Danil, 9367, tranquilo. Solo Rio 5973. Isso que o 973, solo. Puxa de cancelamento, parte de carga. Confia pro equipe de sol se tem como puxar simultâneo com o Airbus Jatã. Sente, então mantém minha escuta ainda, o Max Juliette Romeu. Na sua escuta, Romeu. Voo no 434. Rio 5943 aguarda o tempo aí, ok? Ok, então vai aguardar a autorização do push, tem uma aeronave pro táxi também. Pode acionar? Livre acionamento, vai aguardando o push. Isso, 93. Sim. Pro A30, pro 270, vertical da C aeroporto, mantendo 500 pés, afastando até 2 milhas da presente posição. Gente, mantendo minha escuta, o Mac Juliette Romeu. Sua escuta, Romeu. Então, Juliette, ali mantém cabeceira 1-0. Resolve a linha de manter na 1-0, mais cabeceira. Vá. Poxa, né, 6225, no solo 55, direito 121, décimo 9. Direito 1219. Táxi da 317 Norte. 141, 4 horas, Galeão. 379, livre táxi, Juliette Alfa, hoje para a torre, 1-8, sinal 612. Juliette Alfa, chama a torre, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, Xané 6225, livrou na sua escuta. 225, livre táxi, Aquilo, parte 3, parte 1, no portão 01. Quilo, pátio 3, portão 1, no Oxana 6221. Portão 1 do pátio 1, confirmando. O azul 9136, taxia portão 09, pátio 1. Pro 949136. Salve Rio 5973, é a planta que se desce aqui na minha. Com 07 nós. Gente, livre decolagem na 10, por mais que a é? E após um Fokker 100 da Avian, após um Fokker 100 da Avian autorizado, busco o final na contagem. Gente, é pra ouvir 5933, é isso? Afirmo, após um Fokker 100 da Avian, o táxi já está agora autorizado, busco o final na contagem. Que a Taxi Way Alpha está interditada, todos os táxis têm que ser FIA para 3. Sim. Gol no 434, localizador em aproximação, checa o trem, chame a torre, a frequência 1186. 1186, gol 1434. Passaria do 223, está autorizado ILS. 2223, autorizado ILS, passaria. Sou 3663 na vertical de Alagoinhas, via chegada Bonf, desça para 2000. Via Bonf 2000, 3663. O Gol no 434, já baixado travado, visual com campo? Afirmativo, gol no 434, baixado travado e visual. Afirmativo, tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 05. Corrigindo, 050 graus com 07 nós, gol no 434. Sete, gol no 434. Papa Romeo, Mike Tango Juliette, é o 59, decola, 109.8 ao controle, bom voo. Tá, comprei 19.8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Papa Romeo, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, controle está em contato, radar. Sete, na Momo Albo, em ascensão para o 280. Afirmativo, TAM 3179, já que visou algum bang da Gol na final, após o tráfego, ali mantém, camiseiro 10. Após o bang na final, ali mantém, TAM 3179. Serra, bom dia. Salvador, confirma destino? Paz de Deus, Serra, Índia, Alfa-Tango, 710. Está com 3 a bordo. 3 em aproximação, checa o trem, chame a torre. A frequência 1186. Checa o trem, chame a torre 186, passarei de 2223. Paz 4, sente autorizado Salvador, Madre de Deus. Aqui, pés, decola da 17, comprou a norte, o controle. Opera em 1198, transponder 0137, cotejo. Transponder 0137, decola da 17, comprou a norte, controle 398. O que é pega autorizado, mais de Deus, o Yankee Rafael. Correto, acionamento táxi, decola com a torre na frequência de 1186. É a zero. Agora passareiro. Gol no 44, corrigindo, gol no 434, no solo 02, 121, 19 agora. 219, gol no 434. TAM 3179, livre decolagem, pistão no 0, o vento 050 graus com 07 nós. Teandro no 0, TAM 3179. Passarei 2223 para informação, tem um Hobbs 44, 5 milhas norte, aproximando do aeródromo, porém o tráfego vai pousar a sua cauda, ok? Não vai interferir na sua aproximação. 2223, passarei da prensa para informação. Afirmativo, passarei de passo marcador externo no ILS, controle de pouso baixo travado. Sim, já baixar travado e confirmando, não consegui compreender. Afirmativo, trem de pouso baixo travado, passarei do 2223, passando o marcador externo. Afirmativo, aguarda presa, pista livre, passarei. Aguarda pista livre, passarei. Sou eu, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, livre acionamento, pátio 4, já pode quando pronto para o táxi. É.